No ar, Estúdio Condá, questionando, interpretando e discutindo o que é notícia. Estúdio Condá, a informação que faz a diferença. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Dedetizadora catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó, registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 e 9184-7438. Amargo da Natural Ervas e Vitamel. Corra para a farmácia mais próxima e peça já o Amargo da Natural Ervas e o Vitamel, o fortificante da família. Mas exija o Amargo da Natural Ervas e Vitamel, porque sua saúde não pode ser enganada. Dezoito minutos estão faltando para as 9 horas da manhã, hora brasileira de verão. Muito bom dia, Chapecó, bom dia a toda a região. A partir deste momento, iniciamos já a segunda semana do mês de dezembro. Hoje é segunda-feira, dia 7 de dezembro de 2015, a temperatura 19 graus, tempo bom. Manhã bonita, de sol, de temperatura de primavera agradável aqui em Chapecó, em toda a região. Estamos iniciando mais um Estúdio Condá. Com a direção geral do Dr. Alfredo Lang, a supervisão da jornalista Raquel Lang, a produção da Rose Cibulski, a central técnica com Neymar Vieira, apresentação Pedro Viana. Estamos desejando a todos uma boa audiência e, acima de tudo, um bom início de semana, um bom trabalho, quando já nos aproximamos do momento mais importante, talvez, do mundo cristão, que é o Santo Natal, que já está chegando. Vivemos então os últimos dias do ano de 2015. Eu quero já apresentar aqui e cumprimentar nossa convidada, porque pretendo otimizar o máximo de tempo possível. São N assuntos que a gente vai tratar aqui. E já digo de imediato, deputada Luciane Carminati, deputada estadual do Partido dos Trabalhadores, seja bem-vinda a mais um Estúdio Condá. Bom dia, Luciane. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os ouvintes da Super Condá. Quero sempre trazer um abraço às mulheres guerreiras, lutadoras que estão nos ouvindo. Ontem encontrei várias mulheres e é muito bonito, né, Pedro, carinho. As mulheres se identificam na luta, sejam empregadas domésticas, sejam donas de casa, agricultoras, professoras, que é a minha profissão, as empresárias, enfim, profissionais liberais. Meu abraço muito especial, muito fraterno a todas as mulheres que estão no dia a dia construindo esse país, essa vida, né? A nossa vida, a sua família. Então, um abraço a todos os ouvintes e eu agradeço pela oportunidade. Temos muito, muito, muito o que falar mesmo, né? Chega no final do ano, nesse mês de dezembro, e a gente também quer fazer um apanhado do que foi o ano. A Assembleia Legislativa é muito intensa, sobretudo nesses últimos meses, né? Vários projetos que nós aprovamos e discutimos, e outros que estão em trâmite, como da carreira do magistério, como da Previdência. Agora tem um projeto da alteração das alíquotas dos servidores, e também nós vamos votar o orçamento do ano que vem. Então, são todas matérias muito importantes e que mexem com certeza com a vida dos catarinenses. Então é por isso que eu me adiantei para otimizar o máximo possível, Carminati, esse momento no programa de hoje. A titular desse programa, a nossa supervisora, a jornalista Raquel Lang, tem uma série de compromissos e, consequentemente, nos passou o bastão, como ela diz, para apresentarmos esse programa da segunda-feira. Deputada, eu gostaria de a gente poder fazer uma viagem, né? Primeiro, obviamente, falar do ano legislativo que está praticamente encerrando, o seu trabalho, o que foi possível alcançar, o que se aprovou, o que ficou para trás. Até porque dias atrás eu assistia a senhora na TV Assembleia, a senhora disse, olha, fomos tratorados aqui, alguns projetos que vêm nos últimos dias legislativos sendo realmente atropelados até pela Assembleia Legislativa. O que se fez? O que se pode fazer? O que está pela frente, porque o ano legislativo não terminou ainda. Vamos falar sobre isso, a retrospectiva do ano, dentro daquilo que a senhora teve de atuação na Assembleia, vamos falar também de política, porque também é o assunto do momento a nível federal e a nível local também. Vamos iniciar então pelo seu trabalho. Então, foi um ano, como eu falei, muito intenso, nós tivemos matérias importantíssimas. Vou começar falando de alguns projetos meus que já estão tramitando. O primeiro que eu falo, que é o da captação da água e armazenamento da água nas propriedades rurais, é um projeto que cria um programa estadual de incentivo para que todos os agricultores tenham cisternas na sua propriedade e também tenham incentivos para garantir a proteção das nascentes e um trabalho de multiplicação e cuidado com o meio ambiente. Eu conheço a comunidade aqui do Rodeio Bonito, inclusive o José Luzi, que é um grande, é um agricultor que tem essa preocupação. Então, a exemplo do que o Luzi faz de preservação das nascentes e cuidado com o meio ambiente, de proteção para que a gente possa ter um futuro mais seguro para os nossos filhos. Então, nós traduzimos isso num plano, aliás, num projeto de lei, desde 2013, e esse ano eu fiquei muito feliz que os deputados, de fato, compreenderam, porque mesmo que eu sou uma deputada de oposição, a gente precisa ser respeitado na proposição de coisas boas para a sociedade. Que é bom, né? Que é bom, tem que ser aprovado, assim como nós aprovamos vários projetos do governo, inclusive com o nosso voto, né? O próprio financiamento do Fundam, todos os deputados aprovaram. Então, essa responsabilidade que eu procuro ter como deputada de oposição é algo que a oposição não faz a Dilma, né? Eu diria que o que a nossa presidenta passa é bem o contrário do estilo de oposição que nós fazemos em Santa Catarina, muito responsável, muito propositiva e inclusive sentando com o governo para discutir alguns temas, como eu farei hoje à tarde, inclusive sobre o plano de carreira que estarei indo a Florianópolis. Então, primeiro projeto é esse, está tramitando, passou em todas as comissões e deve ir para o plenário e se tornar lei. E depois, então, já conversei inclusive com o secretário da Agricultura e nós vamos sentar para pensar a regulamentação disso tudo, fundos de recursos para financiar, enfim, é uma segunda etapa depois da aprovação da lei. Um outro projeto de nossa autoria, que inclusive ele foi, ele não tramitou na legislatura anterior, ele foi rejeitado, nós conseguimos reapresentar e este ano conseguimos fazer com que ele também avançasse, que é um que trata da violência contra a mulher, né? E eu estou falando aqui da violência doméstica, né? A partir então do entendimento que as mulheres sofrem violência dentro de casa, na frente dos filhos, muitas vezes, na maioria das vezes, pelas estatísticas, o agressor é o marido, é o companheiro, é o namorado, é quem deveria ter uma relação de amor. No momento de ruptura dessa relação, a mulher passa a ser violentada. Então, nós fizemos um projeto de lei que tem como objetivo, no momento em que a mulher vai para a delegacia fazer o registro, o boletim de ocorrência, que tenha maiores detalhes de quem é o agressor. Por que que é importante isso, Pedro? Porque se a gente não sabe exatamente se esse agressor já teve medidas anteriores, né, não cumpriu, já é reincidente, teve medidas protetivas que não foram efetuadas, tem filhos, não tem filhos, tem renda, não tem renda, esse detalhamento, conforme a própria Lei Maria da Penha prevê, se não for feito, a gente não trabalha em cima do problema porque não conhece, né? Como é que tu vai saber? Bom, o maior índice de violência doméstica é reincidente, não é reincidente, quem é o agressor, o que está sendo feito por parte dos órgãos responsáveis, seja Poder Judiciário ou seja a própria delegacia, área social, enfim. Então, esse meu projeto, ele também teve algumas emendas, mas nenhuma que prejudicasse, e nós conseguimos fazer com que ele avançasse e também acredito que vai se tornar lei, né? E outros debates que nós estamos fazendo, como a PEC da UDESC, garantindo que de todo o recurso que sobra na Assembleia e que é devolvido, para ter uma ideia, esse ano deve ser devolvido aos fundos para o Executivo em torno de 100 milhões, né, de reais da Assembleia, né, que sobra. A peça, né, orçamentária. A peça orçamentária. Eu protocolei um projeto de lei, então, aliás, uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que garante 20% desse recurso. Então, nós não estamos sendo aqui inconsequentes. Sabemos que é difícil se fosse 100%, né? Até porque tem uma proposta de emenda à Constituição de um outro deputado que coloca esse recurso para os hospitais municipais e nós entendemos que é positivo. Mas não prejudica 20% ser destinado ao Centro de Educação Superior do Oeste, o CEL. E para quê? justamente para que Chapecó, Pinhalzinho e Palmitos tenha condições de ampliar as estruturas da UDESC, mais cursos, mais bolsas, mais incentivo aos alunos para estudar aqui no interior, né? Aqui no Oeste Santa Catarina. Então, uma outra proposta de emenda à Constituição. E nós temos um projeto que já foi reconhecido pelo governo, já conversamos com o secretário da Educação, né? Mas que falta, eu diria, um bom senso. E esse vai ser uma luta enorme nossa, que é garantir todo o dinheiro dos royalties do pré-sal para uma conta separada da educação. Mas é uma batalha antiga sua, né? Antiga, vem do primeiro mandato ainda, do primeiro mandato. E garantir, então, para uma conta específica para a remuneração da carreira do professor e para salário. Isso é uma luta que eu diria que é a mais difícil, talvez. Mas a gente está aí, vamos fazer o debate, né? Vamos... Está bem afinada essa conversa, deputada Karina? Olha, eu tenho ouvido muito, assim, de lideranças do governo. É uma pena que é um projeto de uma deputada de oposição. Que coisa! Isso é ridículo, né? Porque eu acho que a gente tem que começar a pensar mais no povo, né? Está na hora, né? Está na hora de olhar aquilo que é bom, esquecer se eu estou de um lado da mesa ou do outro e dizer, bom, se é bom para a educação, se é bom para os alunos, tem que ser aprovado. Aprovado, né? E eu, inclusive, fui provocada, né? Numa das audiências, o secretário me disse, bah, se você vem para o nosso lado, nós aprovamos o projeto. E isso me doeu profundamente, né? É que mostra... No mínimo, uma indelicadeza. Mostra que é essa política que eu não concordo, né? A velha política da barganha, de você mudar de posição ideológica, você não ser respeitado pelo que tu é, pelo que tu propõe, mas você tem que estar do lado sempre do poder, né? Sempre do governo. Então, e se isso se procede, se perde completamente a credibilidade. O sentido, né? Então, a gente está fazendo debate, isso vai ser uma guerra para provar, mas eu não vou desistir, eu não desisto das lutas que eu acredito, até porque eu sei o que significa isso para a educação de Santa Catarina. Então, essa é uma outra luta, e nós temos aí também, Pedro, vários outros projetos, né? Eu trago aqui um debate de algo que está muito hoje em discussão, que é o tema da corrupção, né? Eu fiz um projeto de lei que diz o seguinte, que o Tribunal de Contas do Estado pode, a qualquer tempo, solicitar informações sobre a origem dos seus bens, de todos os agentes públicos, a comprovação e origem. Então, quem são os agentes públicos para a população compreender? São todos os servidores, sejam eles efetivos, contratados, sejam eles comissionados, sejam os políticos com mandato, sejam os secretários de Estado, qualquer agente público. Em todos os três níveis? Exatamente. Só que no caso da nossa lei, ela vai interferir no caso estadual, né? Sim, sim. Porque eu não posso interferir no do município, que aí é lei municipal, e a nível federal, a nossa presidenta Dilma já mandou para o Congresso, infelizmente está na gaveta, né? Eu digo que tem muita gente que faz discurso contra a corrupção, mas na hora de ajudar a combater mecanismos... Tem que botar em prática. Né? Tem que tirar da gaveta e tem que fazer aprovar essa lei. Então, essa lei, ela diz o seguinte, todo agente público, então, ele fica sob um controle maior do Tribunal de Contas, que pode exigir a qualquer tempo a comprovação da origem e do enriquecimento dos seus bens. E diz também, num dos artigos, que o que caracteriza enriquecimento ilícito? Caracteriza que você tem uma renda que você comprova, que é a tua renda, né? Mas você tem apartamentos, helicópteros, barcos, jatinhos, animais de raça ou imóveis que são incompatíveis com aquela renda. Mas o político, o caso do servidor público, mesmo político, quem tem cargo eletivo, mesmo que não tem, que trabalha no poder público, ele tem que fazer a declaração, sim, antes de qualquer eleição, né? Mas esse só que tem muitos que esse fazem é um a declaração documento, com tanto, né, Pedro? E terminam com... Bem 10 maior. Vezes mais, né? Mais, é. Então, nós conversamos com o presidente do Tribunal de Contas sobre isso, né? É uma lei que ela já existe em alguns estados, inclusive o próprio Rio Grande do Sul aprovou essa lei e o próprio Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul criou um software que pudesse fazer o cruzamento de todas as informações. E veja o que é interessante nessa lei. Ela diz o seguinte... Mas se o sujeito tem laranjas, né? Tem bens em nome de laranjas e você tem suspeita nisso, qualquer cidadão pode fazer uma denúncia para o Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas, se acatar essa denúncia, pode exigir a comprovação. Mas aí a suspeita é que você tem aqueles bens em nome do sogro, né? tem muita gente que fala que eu sou o que é rico, né? Familiar, um terceiro. Ah, um terceiro, filho, filha, né? A filha nasceu já rica, né? Com bens o seu nome. Então, o que que significa? Vai ter que provar. Então, é uma rede, cria uma rede. Né? O tribunal não fica só em cima do servidor, do agente público, melhor dizendo. Ele fica também com a incumbência de exigir a comprovação dos familiares ou de quem, né, no caso. Até porque o Laranja, no caso, é suspeito. O deputado de Carminati, ele se torna suspeito, porque tem que ver se ele é compatível também, claro, com os bens que ele tem, com a renda dele, do Laranja, claro, né? Claro, se é numa empresa, por exemplo, você teve faturamento, teve contribuição, não teve sonegação, né? Qual é o faturamento, é compatível, teve retirada, não teve. Bom, aí é todo um trâmite. Então, a gente começou um debate com o Tribunal de Contas, o presidente e os próprios assessores da presidência se mostraram muito favoráveis, né? Então, a gente vai entrar com mais firmeza no debate desse projeto, que em 2016 eu quero fazer o debate com a sociedade, aperfeiçoar, ouvir também. Não é um projeto fechado, a gente pode, inclusive, modificar a partir das audiências que nós vamos fazer, né? E também o outro projeto de lei que nós conseguimos avançar bastante, que é com relação ao fechamento de escolas. Eu apresentei um projeto de lei que garante que qualquer escola que seja fechada ou que o governo tenha intenção de fechar, primeiro seja apresentada uma justificativa formal à comunidade escolar, esclarecendo os motivos, né? Eu não estou tirando aqui a prerrogativa do administrador, porque é claro que se você tem uma escola com 10 alunos e uma outra do lado com mais, eu seria responsável em dizer que tem que manter as duas abertas. Mas o que a gente tem visto é o que aconteceu aqui em Chapecó. Um bom exemplo. A Secretaria de Educação inventou uma história de juntar o Pedro Maciel, juntar o São Francisco, juntar a escola Jacó Guise também. Jacó Guise era uma escola municipalizada. Essa era individualizada. É uma outra situação que aí foi um pedido da prefeitura. Mas são as escolas aqui circunvizinhas, do Santa Maria também, né? Todas no Bom Pastor. Nós fizemos um debate com o próprio secretário de Educação de que é a maior arbitrariedade você tira alunos do Santa Maria, do Pedro Maciel, que vem inclusive do interior, que vem de aí outros bairros. Né? Claro, e entra também o vínculo com a comunidade. Sim. Você cresce indo para a tua escola, você tem um vínculo todo, daqui a pouco tira daquela comunidade e joga para uma escola do centro que tem uma outra relação. E o Borman também estava incluído, se não me enganar. Então nós fizemos todo um debate e conseguimos reverter, mas o que a gente sente? E essa supostamente, desculpe a parte, Carminati, mas supostamente essas estruturas... Luísa Santin, desculpa, agora eu lembrei. Essas estruturas, como é que ficariam? Pelo que se entende, é o tipo de uma nucleação, né? Exato, você leva tudo para uma escola central. Você continua, no caso desse exemplo que eu usei aqui da Luísa Santin, do Pedro Maciel, do São Francisco, né? Dessas escolas que iriam todas para o Bom Pastor, a ideia era a escola funcionar somente durante o dia. A noite estaria fechada e não ofertaria mais o ensino médio noturno. A escola continua aberta, mas não funciona à noite. O debate que a gente fez é, primeiro, que não são escolas que têm poucos alunos, né? Nós temos escolas com 200 alunos à noite, com 150 alunos à noite, e são escolas com características diferenciadas. Como eu falei da cultura, do convívio com a comunidade, você tira do bairro e joga para o centro. A tendência é dos alunos abandonarem, né? Abandonarem, não ir para o ensino médio. E eu acho que a gente tem que fazer um outro debate. Como que a gente leva todos os jovens para a escola? Porque hoje em Santa Catarina, 25% dos jovens na faixa de estar no ensino médio não estão. Então, a gente deveria pautar outra discussão, que é como fazer para termos os alunos estudando. Né? Conseguimos fazer um debate e revertemos. Então, o meu projeto ele trata disso. No mínimo, a comunidade tem que ter direito a uma explicação formal.

E aí, está se protegendo do sol? A rede de farmácias São João tem protetor Helioderme Fator 30 120 gramas por apenas R$14,90. E para proteger ainda mais sua família, repelente aerosol Inset Protec por R$9,90. E atenção, super promoção da carga Gillette Match 3 com dois cartuchos. Leve 3 e pague 2. É isso mesmo, leve 3 e pague 2. Corre para as farmácias São João. Sua saúde é nossa missão. Vitamel, não se fala em outra coisa. O Vitamel é sucesso total. Pai, essas dores que você sente no corpo, o Vitamel alivia na hora. Amor, o Vitamel elimina o cansaço físico e mental e combate a anemia fortalecendo os nervos, músculos e ossos. E pai, o Vitamel é indicado também para quem anda com esquecimento, reativando a sua memória e te fortalecendo da cabeça aos pés, pai. Eita, família inteligente! Então vamos ficar mais fortes. Pega aqui, vai lá na farmácia ou na drogaria e traga o Vitamel pra família inteira. Não vá em outro lugar pra não ser enganado, hein? E só compre se for o verdadeiro Vitamel. Vitamel, o fortificante da sua família. A vida é feita de escolhas. Por exemplo, quando vê uma criança na rua pedindo esmola, o que você faz? Põe a mão no bolso ou põe a mão na consciência? Você dá uma moedinha ou ajuda a dar um futuro? Pois é, uma criança não pede esmola por escolha, mas você pode escolher. Não dê esmola e proteja o futuro. Uma campanha do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Prefeitura de Chapecó. Planalto Alegre, 24 anos, a festança continua. Dia 11 de dezembro, 20 horas no Ginásio Municipal, Noite Cultural. Dia 12 no Salão Comunitário, a segunda festa do Franco com a apresentação da Orquestra de Violões de Itapiranga. Dia 19, a grande bateata da Rádio Superconda em frente à Prefeitura. Apresentação Heroir Peron. E para encerrar, dia 20, grande final do Campeonato Municipal de Futebol de Campo. Planalto Alegre, 24 anos, venha comemorar com a gente. Comprar carro tem sempre dois lados. O será e o é esse. Filho, a condição tá excelente, mas será? Pai, é esse. Economiza no consumo e na manutenção, tem 3 anos de garantia. Volkswagen, pai. Vale. Vale. É esse. Boa escolha. Dezembro especial Volkswagen. Gol e Fox com preço de nota fiscal de fábrica, entrada e saldo em 24 vezes e taxa zero. E Voyage com preço de nota fiscal de fábrica. Acesse volkswagenvale.com.br e confira condições. Só até dia 15. Todos juntos fazendo trânsito melhor. Estúdio Condá. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. 3 lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Dedetizadora Catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó, registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 e 9184-7438. Amargo da Natural Ervas e Vitamel. Corra para a farmácia mais próxima e peça já o Amargo da Natural Ervas e o Vitamel, o fortificante da família. Mas exija o Amargo da Natural Ervas e Vitamel, porque sua saúde não pode ser enganada. 9 minutos passam das 9 da manhã, hora brasileira de verão, 20 graus a temperatura, tempo bom em Chapecó e região nesta segunda, 7 de dezembro de 2015. Estúdio Condá hoje com a presença da deputada estadual do Partido dos Trabalhadores, Luciane Carminati. A gente continua falando, Luciane, retomando o fio da meada, como eu disse antes do intervalo, sobre os projetos, né? Avaliação, enfim. O que se conquistou, o que está para se conquistar, o que tem que se postergar ainda para o ano que vem, Carminati? Então, eu estava falando de algumas situações e não podemos deixar de falar da questão dos cartórios, que é uma luta que eu comecei no primeiro mandato e a população que está me ouvindo sabe a dificuldade que é, especialmente para quem é da região da IFAP ter que se deslocar. Até porque a IFAP já é um município de médio porte, 60 mil habitantes. É o maior, tirando Chapecó, é o maior da região oeste. Toda a região. Né? O maior de toda a região oeste. Então, uma luta que a gente está fazendo em relação aos cartórios e que, felizmente, o resultado é positivo, né? Nós tivemos, então, os projetos enviados pelo Tribunal de Justiça, a criação de registro de imóveis naquela região. É claro que são três, né? Tem um novo desenho territorial de distribuição dos municípios, que vai desde Nova Itaberaba, Cordilheira, pegando essa região do São Cristóvão, chegando até na IFAP, então é um registro de imóveis, e outro pegando o outro lado ali na região de Guatambu, né? Então, outro cartório, né, de registro. E é uma luta que nós fizemos e que, felizmente, agora foi aprovado na Assembleia, nas comissões, né? E falta aprovação em plenário, mas que eu tenho convicção de que será muito positivo, porque é o acesso à justiça para a população. Isso é muito positivo, né? Então, mais cedo do que a população da IFAP pensa, nós teremos cartório na IFAP. Serão vários no estado, pelo Sim. projeto, né, deputada Carolina? Várias serventias. E aqui em Chapecó teremos mais um, exclusivamente na IFAP. Na verdade, abre-se mais vagas, não? Abre-se três, são três ao todo, e aí claro que tem, nós temos um registro de imóveis hoje em Chapecó, nós teremos mais dois registros, e como eu falei, tem um novo desenho do território, de quais os municípios que estarão nessa circunscrição, porque o cartório de protesto de títulos você pode ir em qualquer um, né? Mas o de registro de imóveis é pela definição dos Ele municípios, é diferenciado, né? É diferenciado, né? Então, isso já é bem positivo, avançou, né? Uma outra luta que nós estamos fazendo e que é uma luta que é difícil de fazer, mas que eu não abro mão, tenho conversado, não posso abrir tudo aqui, porque também envolvem situações de segurança, né, e de sigilo, mas temos conversado sobre o tema da segurança, envolvendo investigação dos assaltos que foram feitos às agências bancárias, envolvendo a situação do roubo e furto em Chapecó, que é uma preocupação que eu tenho, porque eu acho muito triste quando um comerciante, um empresário, que luta muito para manter as portas abertas, né? E aí é assaltado e sofre violência, inclusive psicológica, física, e não perde só os bens, mas perde a tranquilidade. Isso que é mais grave ainda. Né? Uma questão até psicológica, né? Psicológica, e eu conheço cidadãos que estão há 6 meses fazendo tratamento psicológico, né? Porque foram, eu diria, torturados, inclusive. Então, nós estamos tratando disso, estamos tratando da briga para ter mais policiais em Chapecó, inclusive policiais civis, porque se nós compararmos o tamanho de Chapecó com Lages, com São Miguel do Oeste, nós temos menos policiais civis investigando investigadores e delegados do que esses outros municípios. E olha o que é Chapecó, né? Então, estamos tratando disso com a devida cautela, sem anunciar muito, porque, como eu falei, a gente não pode ficar dizendo tudo que está fazendo nesse campo, né? Tem que trabalhar, mas com muito resguardo também. Mas eu quero falar para quem está me ouvindo, né, que esse é um compromisso que a gente tem e nós não vamos deixar passar. Eu estou muito preocupada que agora vem o veraneio e o governo anunciou em torno de 200 a 300 policiais que sairiam do oeste para ir para a capital, para o litoral. E eu tenho dito que é importante que o governo não só chame os policiais, que já foi adiado 3 vezes, né? Agora ficou para março do ano que vem, em torno de 850 policiais. Março do ano que vem, daí tem academia ainda, fica para segundo semestre. Mais um ano, né? E pouco, quase dois. Exatamente. E aí você tem mais a perda de 200, 300 policiais. E vão para a Operação Veraneio. Daí não tem como, né? Aí é muito difícil, verdade, então. Por que, já, que não contrata, então, né? Já com o número que tem aqui, já é difícil, é suficiente, né? Então, nós estamos fazendo essa luta também pela segurança e nós temos também o debate com relação à questão da água na região da IFAP, uma preocupação que temos tido lá, e esse trabalho que eu faço dos cartórios, da água, da luta das mulheres, da luta das escolas, né, do distrito aqui no São Pedro, tudo isso são com nossos vereadores aqui. Então eu tenho uma atuação também, Pedro, respeitando muito os vereadores. Para ter uma ideia, o debate com relação ao distrito do São Pedro, distrito industrial no bairro São Pedro, foi uma audiência promovida pelo vereador Cleiton Fossá, muito positiva, né? Foi tirado um grupo de trabalho, estamos tratando disso. O debate com relação aos cartórios, a abertura ao meio-dia foi uma proposição do vereador Marquezine, está nos apoiando em relação a isso. Em relação à questão da água na IFAP, que está em estudo e deve ser apresentado até a semana do Natal, a instalação do reservatório d'água, que chega de 500 mil metros cúbicos a 1 milhão, com uma luta com o vereador Sérgio da Silva, e toda a luta das mulheres, o debate com relação à participação das mulheres, a audiência da mobilidade urbana com a vereadora Marcilei, e o debate com relação à luta das escolas pela melhoria, pela carreira do professor, por gestão democrática, pelo não reordenamento do ensino médio e a não municipalização de escolas com o vereador Kleber. Então, a gente faz um trabalho também respeitando a brilhante atuação dos nossos 5 vereadores e somando a isso trabalho estadual. Então, eu comecei falando da segurança e entrei nessas pautas, mas eu quero dizer que eu tenho uma preocupação muito grande, são lutas que a gente faz. E ainda sobre a Assembleia, nós tivemos a aprovação do Plano Estadual de Educação. Das 40 emendas apresentadas por todos os deputados, 25 emendas eu apresentei, né? Então, e as propostas que eu apresentei são todas na linha de melhorar a educação, de garantir, como eu falava aqui do pré-sal, nós apresentamos não só o projeto de lei, mas uma emenda ao plano estadual também, para que o recurso do pré-sal pudesse ir para a carreira. Infelizmente, o governo não permitiu que este plano fosse melhorado, né? Nós tivemos todas as emendas de votação em plenário rejeitadas, mas o importante é que eu estou lá na Assembleia defendendo o nosso povo do Oeste, nosso povo da educação, a luta das mulheres e aquilo que a gente entende que é a boa política, né? Defender aquilo que, de fato, melhora a vida das pessoas. Deputada Carminati, em relação à questão dos professores, falando especificamente, que a senhora conhece bem, luta entre tantas lutas, esta está na sua pauta quase que diariamente. Como é que está a situação dos professores em relação ao governo, as várias reivindicações? Como é que foi o ano? Tem tendência de se falar até numa greve no início do ano letivo de 2016? Como é que está no momento a situação? Muito difícil. Nós lamentamos muito que o governo, que teve o ano inteiro para discutir com o sindicato uma proposta de acordo, de consenso, né? O ano todo, chega no mês de novembro sem consenso e manda para a Assembleia Legislativa um projeto de lei para ser aprovado, que vai mexer com a vida de 50 mil professores, né? 50 mil professores que estão atuando no magistério e em torno de professores aposentados também, né? Então, veja bem, em menos de 30 dias manda essa proposta a toque de caixa, e uma proposta que, se for aprovada, Pedro, vai ficar muito pior a educação. E vou te dar aqui alguns exemplos. O governo, nesse ano de 2015, não deu um centavo de reajuste para a educação. Os professores que começaram com o salário no início de janeiro, salário X, termina com o mesmo salário, né? Então não teve nada, não teve 1% de reajuste. E é na proposta que ele manda para a Assembleia Legislativa, ele congela o salário em R$ 2.397, o piso, né? E propõe reajuste a partir de maio do ano que vem em torno de 8%. 8%, 1,84%, conforme o nível, né? Então, professores de nível de especialização, que são os professores que têm faculdade e mais especialização, ele propõe um aumento para maio do ano que vem de 8,12% para esse grupo de professores. Mas veja bem, Esse ano a inflação deve chegar em torno de 10%. Esta é a previsão, né? Esta é a previsão. Então você tem 8% em maio do ano que vem e depois disso só em 2018, 5% parcelado em duas vezes. Ou seja, isso é para acabar com a perspectiva de educação em Santa Catarina. E não só isso, não só congela o salário, como também transforma todos os professores ACTs que não têm uma carga horária de, fechada de 40, 20 horas ou 30, transforma em professor horista. Então, vou dar um exemplo aqui para o cidadão entender. Se lá na escola do Lara Ribas está faltando 3 aulinhas de professor, ele contrata por aquelas 3 aulinhas. O professor vai lá, exclusivamente por 3 aulas. É tipo diarista, entendeu? Sim. Vai lá, não conhece a escola, não conhece a turma, nunca vai sentar com um grupo de professores. Ele vai lá, vai dar 3 aulinhas e vai embora. Como é que isso vai melhorar a qualidade da educação, né? Eu não consigo ver perspectiva nesse projeto. Então, ele acaba com várias gratificações, né? Quem mais vai ter gratificação aqui, nada contra, mas eu acho que deveria ser pensado no conjunto, são os diretores. Os diretores de escola vão ter uma gratificação pelo exercício da assessoria da direção da unidade escolar. E no artigo 32, além dessa, as escolas que tiveram um bom desempenho, não é o grupo de professores que ganha, é o diretor que ganha uma premiação de 10% a 30%. O diretor já não tem um plus, hein? Tem, aí ele substitui isso, então ele tira, ele suspende, né, essa gratificação e ele passa a ter duas gratificações se ele tiver um bom desempenho. Mas desconsidera que não é o diretor que tem um mérito. Quem tem mérito é o conjunto. Quem faz a educação melhorar, por mais que o diretor seja importante, porque ele motiva, ele anima ou ele desanima, né, conforme quem está na frente, mas se não tiver um coletivo que abraça e que faz a educação melhorar, não tem porquê. Então aqui cria-se uma divisão muito grande. Então, congela salário dos aposentados, a maioria com magistério não terão reajuste. A maioria dos aposentados hoje na educação tem magistério. Para esses, eles ficam com a remuneração praticamente congelada. Inclusive, diz isso na lei. Por 2 anos, não tem perspectiva. E 2018, 5% parcelado em duas vezes até 2018. Né, 2017 e 2018, 2,5, 2,5. Então, nós temos um problema gravíssimo na carreira, né? Não coloca perspectiva, não coloca dinheiro, muito pelo contrário, ele fala em reduzir o investimento do Fundeb, que hoje chega em 93% do Fundeb, ele quer chegar em 86%. Né? Então, eu diria que esse é o debate, nós vamos fazer lá na Assembleia e vamos trabalhar para reverter isso. Sabemos dos limites, mas eu quero crer que os deputados também precisam ter muita consciência do que estarão votando. Bom, 9:23, 20 graus de temperatura, vamos a mais um intervalo comercial e já retornamos com a sequência do Estúdio Condá. ZYJ746. Rádio Super Condá M610. Chapecó, Santa Catarina. O casamento é uma data que precisa ficar gravada na memória. Eternize esse momento com a lista de casamento Avan. Serviço gratuito e exclusivo de trocas. Atendimento personalizado. Bônus convertidos em vale-compras para todos os produtos comprados dentro da lista. E ainda modelos de listas prontas para os noivos que estão sem tempo de escolher seus produtos. Confira também outras opções de listas de presentes Avan. Tudo para facilitar dias especiais. Avan, o paraíso das compras é aqui. Chegando, Alfana preparando, Papai Noel comprando, o presente encontrando e na Alfana economizando. Confira! Jogos de cortinas prontas a R$29,90. Tapetes de Natal a R$14,90. Tapetes bem-vindo a R$8,90. Colchas em patchwork de casal com porta-travesseiros a R$89,90. Travesseiro com fibra siliconada, puro sonho a R$12,90. Camisetas masculinas a R$9,90. Conjuntos em malha infantil a R$9,90. Sutiã

República. Fone 3329-3017 e 9184-7438. Amargo da Natural Ervas e Vitamel. Corra para a farmácia mais próxima e peça já o Amargo da Natural Ervas e o Vitamel, o fortificante da família. Mas exija o Amargo da Natural Ervas e Vitamel, porque sua saúde não pode ser enganada. Tem 9:29, hora brasileira de verão, temperatura estabilizada em 20 graus, estúdio Condá nesta segunda-feira, hoje é dia 7 de dezembro. Deputada Luciane Carminati, hoje, dia 7, eu falava hoje pela manhã, na primeira hora, o seguinte, hoje nós temos então a formação, data e prazo final, se não me atrai a memória, até 19 horas de hoje, a formação da comissão com todos os partidos, os líderes indicando os seus nomes preferidos, para analisar, então, o pedido de impeachment da presidente Dilma, que foi apresentado pelo presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha, semana passada. Agora, amanhã, deputada, por incrível que pareça, pela quinta vez, também a Comissão de Ética se reúne para decidir, finalmente, se é que vão decidir, se o processo contra o presidente da Casa, ironicamente, vai ter andamento, o Eduardo Cunha, que mentiu e que tem as suas contas lá no exterior. Queria uma avaliação sua, assim, da situação do momento. A senhora tem sido muito coerente, independente de pertencer ao Partido dos Trabalhadores, nas suas avaliações, nos seus pronunciamentos. Como é que a senhora vê este momento desta instabilidade política que está passando o país? Então, primeiro, é de uma tamanha irresponsabilidade de alguns políticos, de alguns partidos, que no momento em que o mundo inteiro passa por dificuldades, e o Brasil também, porque nós não somos uma ilha, nós estamos enfrentando o resultado de uma crise de 2008, que começou nos Estados Unidos, que se alastrou pela Europa toda, a própria China, né, que é um país o mais populoso do mundo, mais de 1 bilhão de habitantes, deve chegar em torno de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, tem anunciado pela primeira vez chegar a índices menores que 7% de crescimento, quando a China chegava a 14%, 15%, 16%. Então, é claro que o Brasil não está fora desse contexto, e nós começamos a sentir, no último ano, especialmente nesse ano, o resultado dessa crise que abala também o Brasil. E, nesse momento, quem tem responsabilidade com o país deveria se perguntar como é que faz para ajudar a nós incluirmos mais brasileiros no emprego, mesmo numa crise, como que a gente mantém os direitos conquistados, como que nós vamos fazer para enfrentar esse desafio que está colocado. Inclusive, no editorial do Globo, do jornal O Globo de ontem, ele termina dizendo o seguinte: tudo isso, né, deveria aproximar os políticos responsáveis de todos os partidos para dar condições de governabilidade ao Planalto. E diz no próprio editorial do Globo: mesmo o mais ingênuo baixo clero entende que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, age de forma assumida como oposição ao governo Dilma, na tentativa de demonstrar força para escapar de ser denunciado ao Supremo. Então, nós estamos falando de um bandido que hoje é responsável pela Câmara Federal, pela aprovação de leis. Um sujeito que tem 2 denúncias no Supremo Tribunal Federal, 4 contas na Suíça, que inclusive negou, né? Disse, inclusive, que isso era resultado da venda de carnes na África, né? Cada vez que ele fala, ele se enrola mais, porque ele não consegue comprovar as origens dos seus dólares na Suíça, né? Ele tem 10 denúncias de corrupção desde 91 e tem tido uma postura, eu diria, uma postura prejudicial, e tem feito manobras regimentais na própria Câmara Federal no sentido de impedir que ele seja investigado. Então, é um sujeito que faz mal para o Brasil, que, como diz o povo aqui, me desculpe o palavreado, é mais sujo que pau de galinheiro, né? Esse cara aqui quer questionar a nossa presidenta, que não tem nenhuma denúncia no STF, que não tem conta na Suíça, que a gente pode não gostar, não ter votado, não gostar do partido dela, dizer que ela está enfrentando dificuldades para a governabilidade, mas não pode questionar que ela tem alguma coisa que desabone a sua conduta, né? Então eu diria o seguinte, viu, Pedro, não é uma questão só do PT. Quando eu vejo, e está aqui na minha mão, o Joaquim Barbosa, né, todos conhecem o ex-presidente do STF, que ele diz o seguinte, que o impeachment é um mecanismo regular do sistema presidencialista, mas é traumático, e que ele não vê nenhuma condição formal para ele ser, para ele prosperar. Né? Quando a gente vê de 25, de 27 governadores, nós já temos somente um que defende o golpe, só o do Mato Grosso. Declaradamente. Inclusive, o nosso governador de Santa Catarina já se posicionou contra o golpe, né? Porque não é impeachment, é golpe. Aqui nós estamos falando de golpe, né? Nós estamos falando de tirar uma presidenta que foi eleita com 54 milhões de votos. E aí tem se usado o argumento da pedalada fiscal. Eu só quero que a população compreenda, em primeiro lugar, que não existe pedalada fiscal. O que existe é dívidas do ano passado, da União, né, digamos assim, para a população entender, e que entraram no orçamento desse ano, mas que a presidenta não esconde. Veja. Não conseguiu, em tese, fechar as contas? Não fechou as contas e assume isso. E diz, gente, vamos apertar o cerco, para a gente ter que fechar as contas. Nós temos que fazer o país voltar a crescer. Inclusive, na noite anterior à decisão do golpe, né, a presidenta encaminhou a revisão da meta fiscal para esse ano. Então, ela não está escondendo nada. Ela não está dizendo, vamos maquiar os números para fazer de conta que está tudo bem. Coisa, aliás, que a gente vê em muita prefeitura. Muito prefeito que está com a prefeitura quebrada, fecha o ano com restos a pagar no ano seguinte. O que é restos a pagar? Restos a pagar não é isso? Né? Não é coisa que você não conseguiu pagar no orçamento anterior e você paga no ano seguinte? Então veja bem, a manifestação do Joaquim Barbosa, a manifestação do Ciro Gomes, que diz o seguinte, não aceitaremos que um chefe de quadrilha processado na justiça por corrupção leve o país à ruptura democrática. Inclusive o Ciro e o governador do Maranhão, Dino Flávio, que inclusive é juiz, no dia de ontem lançaram, se não me enganar, em Maceió, lançaram uma campanha Golpe Nunca Mais, né? Que é isso que está colocado. Então, se a gente olhar, Marco Aurélio Melo, né, ministro do Supremo, diz o seguinte, não vejo motivo algum para a abertura do processo de impeachment. A própria ex-presidenciável, a Marina Silva, também diz, não vejo elementos técnicos para isso. E eu poderia citar aqui ainda o Dalmo Dallari, que é um jurista dos mais famosos do Brasil, que ele diz que é um absurdo o que está se tentando caracterizar para a entrada do impeachment da presidente. Então eu quero dizer o seguinte, para deixar bem clara a minha posição. Quando nós elegemos um presidente, um prefeito, um governador, nós damos a eles a condição de 4 anos de mandato, certo? E a gente avaliar se esse mandato está bom ou ruim, nós avaliamos na eleição, na urna. Se está ruim, você tira. Se está bom, você mantém. Agora, ninguém em sã consciência pode exigir um impeachment de um presidenciável, de um governador ou de um prefeito, porque no primeiro ano apresentou dificuldades, com todos os questionamentos que eu falo aqui da conjuntura internacional, mas que nós temos dificuldade, temos sim, e temos que reconhecer. Porque senão, Pedro, nós vamos passar uma ideia de que, bom, eu elejo prefeito ano que vem, primeiro ano, só vai pagar conta, né? É o que se desenha em muitos lugares, no caso Chapecó é um caso concreto, né? Vai passar o ano inteiro pagando conta, no final do ano vamos tirar então, porque ele não presta, Né? Não é assim a democracia. Nós lutamos a vida inteira nesse país para a gente conquistar o direito ao voto, o direito à democracia, o direito ao fortalecimento das instituições. E nesse momento, o debate que nós deveríamos estar fazendo no Brasil é como é que a gente cria oportunidade para todos os brasileiros terem qualidade de vida, para incluir, para melhorar a condição das prefeituras, para melhorar a situação dos estados, para a gente melhorar a saúde, para colocar todos na escola, para cumprir as metas do Plano Nacional de Educação. Esse é o debate que nós deveríamos estar fazendo. Mas aí um bandido, um chefe de quadrilha, quer questionar eticamente a nossa presidenta da República. Com que moral? Com que moral vai fazer isso? Então eu não tenho dúvida que isso tudo cheira a golpe. E nós não vamos aceitar nesse país golpe. Golpe nunca mais. Nós tivemos um que até hoje nós estamos pagando a conta caríssima por isso e nós não vamos permitir que isso aconteça. Se quer trocar presidente, então vamos esperar o momento da eleição e vamos fazer o papel que nos cabe, que é exigir que aquele plano de governo que foi eleito no ano passado saia do papel. E nisso eu estou junto. Eu quero que aquele plano que ganhou as eleições para 54 milhões de brasileiros, este plano seja o nosso plano de governo. Então eu acho que o debate do impeachment, para quem tem bom senso, para quem usa racionalidade, para quem não faz política baixa, rasteira, né? Quem tem responsabilidade com o futuro desse país, eu diria que não vai prosperar. Não vai prosperar. Bom, deputado, eu quero fazer das minhas colocações as dos ouvintes, né, que já estão chegando. Faltam 19 para as 10. Vou me adiantando aqui, ó. Aqui no WhatsApp, o Carlos diz o seguinte: eu gostaria de perguntar à deputada Luciane Carminati se ela também acha que os criminosos do PT que foram condenados pela justiça são inocentes, já que o senhor Pedro Kizai diz que eles são inocentes. Gostaria também que ela falasse sobre o Fórum de São Paulo e o colapso da economia brasileira. Está aí no WhatsApp a pergunta do Carlos aqui no estúdio com a deputada Luciane Carminati. Vamos começar, então, colapso da economia brasileira. Carlos, com todo respeito, eu acho que você deve ser muito jovem, porque se você tem a idade que eu tenho de 45 anos de idade, eu diria que crise, colapso da economia brasileira é o que nós vivenciamos na década de 80 e 90. E qual é o brasileiro, qual é o chapecoense que está me ouvindo que não lembra o que a gente enfrentou? 17% de desemprego. Nós enfrentamos 50 milhões de indigentes. Eu tenho prova que depois eu posso te mandar por WhatsApp. Se você deixar aqui o teu contato, eu vou te mandar aqui todos os jornais da época do Fernando Henrique que anunciavam a desgraça do Brasil, inclusive que pregavam a venda da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, de todas as nossas empresas públicas, que, por sinal, hoje respondem pelo Pronaf para os agricultores, que é o crédito, inclusive, para a agricultura familiar, que responde pelo Minha Casa Minha Vida, que foi criado no nosso governo, antes não existia. Hoje, 3 milhões de brasileiros têm casa, inclusive aqui em Chapecó, várias moradias que estão sendo feitas graças ao Minha Casa Minha Vida, graças à Caixa Econômica Federal 100% pública. É isso que eu estou falando. Então, eu quero dizer, meu querido, com todo respeito, você não conhece a história do Brasil. Você não viveu uma inflação de 80%. E olha, quem me conhece sabe a minha origem. Meu pai tinha um mercadinho de secos e molhados, Pedro. Um armazém de secos e molhados. A tristeza que era, o meu pai vendia para os seus clientes no final do mês aquilo que ele recebia. Ele ia comprar. A corrupção. A inflação comia tudo. Corruía tudo, né? E sabe o que meu pai fazia? Ele ia no Bamerindus. Quem não lembra aqui da subida da avenida do Bamerindus? Ia no Bamerindus fazer empréstimo para pagar os fornecedores dele. E a gente cresceu, eu cresci nunca sonhando na minha vida que eu ia poder um dia ter um carro próprio meu, novo. Como hoje muita gente adolescente já fica trabalhando e pensando: ah, vou comprar um carrinho, pagar um pouquinho por mês, né? Vou lá ter minha casa, vou ter minha casa, minha vida, vou pensar na minha casinha, no meu apartamento. Então, Carlos, com todo respeito, olha, nossa vida, quem tem idade sabe que crise é o que os nossos pais passaram. Crise é o que nós passamos na adolescência. O Brasil está com dificuldades hoje, sim. Mas é que a gente se acostumou também a ter as coisas nos últimos anos muito fáceis, muito fáceis. Eu conversava um mês atrás com um empresário aqui de Chapecó, do ramo da construção civil. E muito bem sucedido, não é ligado ao PT, mas eu tenho uma relação muito respeitosa com vários setores. E eu perguntava para ele, me diz uma coisa, você desempregou muitos, como é que está a tua empresa, a tua área da construção civil? E ele disse, olha, Luciane, sabe o que, que é? A impressão que dá é que a gente avançou 10 passos, nós caminhamos 10 passos e agora a gente perdeu 2. E do jeito que estão falando, parece que a gente perdeu 20, entendeu? Então tem gente pintando um quadro, um quadro que não é real, que não é real. Esses dias mesmo, o vendedor de gás entregou gás na minha casa e eu perguntei para ele, escuta, agora com a crise você não está mais vendendo gás? Daí ele me olhou e disse, deputada, se eu ficar na frente da televisão, eu pego uma corda e me enforco. Né? Então eu quero dizer, em primeiro lugar, né? Exatamente, trabalhar, parar de ficar reclamando, chorando e parar de ficar botando medo nas pessoas. A gente tem que fazer a nossa parte, entender que tem dificuldade, que tem momentos de crise, sim, nós estamos passando por um deles, mas veja bem, não está nem aos pés do que era. Eu morava na IFAP, uma coisa que eu sempre falo, eu vinha trabalhar na delegacia aqui da Polícia Civil, pegava o ônibus na IFAP e atravessava a cidade. Nunca vou esquecer, e se alguém estiver me ouvindo e lembra, sabe do que eu estou falando. Eu nunca vou esquecer que eu passava na frente da Sadia na época, né? Agora não é mais Sadia. E tinham filas e filas de gente procurando aquela vaga que era ofertada. Isso para mim é crise, isso para mim é colapso da economia, isso para mim é dificuldade. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco de noção do que era, do que é, não esquecer a nossa memória, não esquecer o que nós conquistamos, não jogar tudo fora. Sobre o Fórum de São Paulo, veja bem, hoje nós temos países que se reúnem, que discutem os seus problemas, que constroem estratégias. Agora, é uma verdadeira neurose o que se prega sobre o Fórum de São Paulo. É a mesma coisa que dizer que petista come criancinha, como se dizia no passado que comunista comia criancinha. É uma tamanha neurose, porque veja bem, nós temos relação hoje, quando o presidente Lula e a presidenta Dilma construíram relações internacionais e criaram o BRICS, né, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Pô, que são esses países, hein, Pedro? Nós estamos falando aqui de quintal? Nós estamos falando de superpotência. Brasil, Rússia, Índia, China, maior população, uma potência mundial. E nós estamos falando da África do Sul. Nós estamos construindo estratégias de fortalecimento dessas economias e o Brasil está junto. O Brasil hoje é a sexta economia mundial. Então, como é que não se enxerga isso? Como é que não se enxerga que hoje o país é respeitado no mundo inteiro? Vem aqui o chanceler, o embaixador da Alemanha, veio fazer uma reunião com os empresários e disse que o Brasil é o país do futuro. Veio aqui, se não me enganar, Joinville. Faz o quê? Um mês e meio? Disse isso. O Brasil é o país do futuro. Então, eu quero dizer que, né, não cabe isso. Com relação aos criminosos do PT, eu quero dizer o seguinte, nós somos 2, escuta bem o que eu estou falando, 2 milhões de filiados no PT. 2 milhões de filiados no PT. O PT tem erros? Tem. E está pagando por isso, porque com o PT não tem moleza. Com o PT, se alguém apronta, vocês sabem que daí tem lei, tem cadeia, tem tudo que chega. Agora, o que nós não queremos é que a lei só exista para nós. Eu gostaria muito de ver todos os escândalos de corrupção suspeitos, né? O metrô de São Paulo, o desvio da saúde em Minas, o caso Fonte Sidan, a privataria Tucana. Eu gostaria de ver tudo isso sendo investigado. Qual é o problema? Por que só com nós? Por quê? E se de 2 milhões de filiados, Pedro, quantos do PT estão envolvidos? O partido que tem maior envolvimento na Lava Jato é o PP. Partido Progressista. Vão estudar, vão ver. Maior número de parlamentares envolvidos são esses. Então eu quero dizer o seguinte, não se preocupe, Carlos, que quando é do PT, para isso tem polícia, para isso tem Polícia Federal, para isso tem Ministério Público. O que eu gostaria de ver nesse país é que a justiça fosse para todos e que o enfrentamento à corrupção fosse para todos, porque senão a gente não é sério, senão a gente é parcial e nós estamos fazendo política em cima de uma coisa que deveria ser seriedade e conduta de todos os agentes públicos. Vamos lá. O Telmo diz o seguinte aqui, deputada Luciane Carminati, deixa eu ver aqui, está aqui ele no WhatsApp. A deputada fala de aumento para a educação, mas no âmbito federal, os funcionários da Justiça Federal não recebem aumento desde 2006. Lá pode, diz ele, aqui não. Ele acha uma incoerência da deputada, dois pesos, duas medidas. É o Telmo, está aqui o seu telefone, seu WhatsApp aqui. Telmo, eu quero te dizer o seguinte, quando eu falo de que o Estado de Santa Catarina pode sim garantir reajuste para os professores, eu não estou falando discurso vazio. Se você acessar a todos os pareceres do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, inclusive eu tenho um livro, se você quiser eu posso te mandar uma cópia do Tribunal, não é minha, pareceres do Tribunal de Contas, em todos os pareceres o Tribunal de Contas faz ressalvas às contas do governo e diz o seguinte, não foi aplicado os 25% conforme a Constituição prevê. Houve desvio de recursos da educação. Por conta do quê? Por conta da criação do CEITEC, que é um fundo, uma conta separada para tirar parte do dinheiro para não incidir os 25% sobre a educação e também do Fundo Social que o governo, inclusive pelo parecer do tribunal, só resolve esse problema e começa a garantir os 25% do Fundo Social a partir de 2013. Então nós temos um acúmulo aí de mais ou menos 2 bilhões que foram retirados da educação. Então eu estou falando de coisa concreta, eu não estou falando porque a Luciane aqui defende que tenha reajuste. Os professores sabem, os servidores sabem que em Santa Catarina, se fosse devolvido esses 2 bi que foram retirados, e nem estou falando corrigido aqui, estou falando do valor nominal da época, nós teríamos condições, né, de segurança de nós ter um salário muito melhor para o pessoal da educação. Bem, agora faltam 9 para as 10, tem muita pergunta pela frente, mas nós precisamos ir para mais um intervalo comercial. ZYJ746, Rádio Super Condá, AM610. Chapecó, Santa Catarina, liderança absoluta. Hora certa, Avan. 9:51. Nesse Natal, realize os sonhos das crianças com presentes Avan. A hora certa de comprar é agora. Boneca Totsi, 70 frases, somente R$39,99. Bola de futebol, de R$39,90 por apenas R$29,99. Corra para a Avan mais próxima de você e garanta os melhores presentes pelos melhores preços. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Avan, o melhor Natal do Brasil. A tecnologia é uma ferramenta indispensável no nosso dia a dia, no trabalho, na escola ou em casa. Mas toda ferramenta necessita de cuidados, reparos e eventualmente ser substituída. Trabalhando na solução desses imprevistos, a Agiatec Informática está presente em Chapecó e região, solucionando e inovando, buscando sempre a satisfação do cliente. A Agiatec Informática, mais que assistência, confiabilidade. Nereu Ramos, 1510E, fone 3323-2535. Semana das rasteiras é só na Calçados Novo Hamburgo. São vários modelos de rasteiras por um preço incrível. R$29,90 e R$19,90. É isso mesmo, rasteiras a partir de R$19,90. Promoção igual a essa, só na Calçados Novo Hamburgo você vai encontrar. A gente pode financiar o seu sonho. Você é autônomo, microempreendedor individual, microempresário, agricultor. O grande momento do seu negócio está aqui. A Credioeste ajuda você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Solicite a visita de um agente de crédito. Credioeste, o desenvolvimento a seu favor. Fone 3322-3051. Tá pensando em comprar um carro ou uma moto?

Por isso, atenção nas dicas. Nunca deixe água parada em vasos, pneus, garrafas ou qualquer outro recipiente. Coloque areia nos pratinhos das plantas e mantenha os ralos fechados e desentupidos. A dengue mata. E a prevenção é responsabilidade minha, sua e de todos nós. Secretaria da Saúde, Governo de Santa Catarina. Atenção, dengue não tem vacina, tem prevenção. Por isso, mantenha caixas d'água e cisternas sempre fechadas e as piscinas tratadas. Guarde todo o lixo em sacos plásticos e mantenha as lixeiras bem fechadas. E atenção redobrada para água parada e lixo jogado no seu terreno ou dos seus vizinhos. A dengue pode matar, mas com a participação de todos, vamos evitar. Prefeitura de Chapecó. Estúdio Condá. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Dedetizadora Catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó. Registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 e 9184-7438. Amargo da Natural Ervas e Vitamel. Corra para a farmácia mais próxima e peça já o Amargo da Natural Ervas e o Vitamel, o fortificante da família. Mas exija o Amargo da Natural Ervas e Vitamel, porque sua saúde não pode ser enganada. Bem, agora pontualmente 10 horas, hora brasileira de verão, temperatura 21 graus. Aqui o Estúdio Condá que vai continuando com as colocações dos ouvintes aqui para a deputada Luciane Carminati. Olha, eu tenho uma colocação aqui bem rápida, é uma opinião de um ouvinte, deputada. Eu gostaria de ler na íntegra. O Wilson José Zanin, ele coloca o seguinte: bom dia a todos, gostaria de fazer breves considerações a respeito do momento político brasileiro. É um absurdo que o senhor Eduardo Cunha, que mentiu sobre suas contas no exterior, etc., ele coloca, ainda continue deputado e presidente da Câmara. E o pior, tentando encaminhar um impeachment da presidente, que foi eleita democraticamente. Mas, por ser bom, pois a presidente Dilma vai sair fortalecida, pois esse pedido de afastamento atenta contra a democracia. E penso que os nobres deputados e senadores não vão cometer este atentado à democracia. Deveriam aceitar o resultado das eleições e todos se unirem, fazendo um pacto pela governabilidade do Brasil e para superar a crise e parar de perder tempo e gastar dinheiro público em coisas desnecessárias. Considerações do Wilson José Zanin, é ouvinte nosso aqui do Estúdio Condá. O Walter Luciane diz o seguinte: deputada Luciane, você não acha que é difícil acreditar no Ciro Gomes, sabendo que a cada dia, mês, ano, há um movimento pendular interessante na política do Brasil, chama-se fãs das ideias do Ciro Gomes? Nunca é o mesmo grupo a cada eleição, não é? Walter coloca. Então, Walter, eu citei o Ciro Gomes, mas eu citei a Marina Silva, citei o Marco Aurélio Melo, Joaquim Barbosa, e poderia citar o Bresser Pereira, que foi ministro da Fazenda no FHC, e que disse que se precisava ir para a rua para impedir o golpe. Então, acho que analisar no conjunto não se trata de uma pessoa apenas. Hoje, há uma força social toda se colocando contra o golpe e a favor da democracia. Inclusive, nós temos também, agora acabo de receber a notícia de que o deputado federal do PR, Jorginho Melo, também já se coloca aqui em Santa Catarina contra o golpe. Então, eu acho que, independente de partido político, mas nós temos responsabilidade com as instituições e com a consolidação da democracia. Nós não temos ainda a democracia consolidada em nosso país. Não vamos esquecer que São poucas eleições que nós tivemos, né? Nós vivemos um passado recente de ditadura militar, de tortura, de perseguição a todos os que pensavam diferente, de esconder as maracutaias, as corrupções da época da ditadura, e agora nós estamos vivendo isso, então nós precisamos consolidar isso, fortalecer o nosso país. Ciro Gomes está nessa estratégia, mas eu falei de outros nomes aqui também. Deputada, vamos... Rápida. Sim. Agora tem um assunto importante ainda a debater aqui no programa e os ouvintes estão bombando aqui com as suas perguntas. Mas eu quero dar um recadinho agora. Eu acho um desperdício de dinheiro público, é a opinião do apresentador. Um desperdício de dinheiro público e também de água. Uma ouvinte nossa liga aqui para o Estúdio Condá e nos diz que na Rui Barbosa, esquina aí com a Uruguai, há 8 dias tem 2 vazamentos de água. Pessoal da Casan, depois falta água, desperdício, dinheiro público que vai para o ralo, todo mundo reclama. Então, por favor, a Casan, que providencie urgente o conserto. Na Rui Barbosa, esquina com Uruguai, há 8 dias tem 2 vazamentos de água e ninguém vai lá ver de perto e consertar. É um compromisso de vocês da Casan. Olha aqui, o Paulo Machado. Deputado, eu tenho 50 anos, sou médico na cidade e esse discurso da senhora... está falando, eu não consegui entender bem, quem sabe o deputado possa entender. Está falando que houve roubo direto nos anos 80 e diz assim, a crise é internacional, não é interna, e cita o jornal O Globo. A Globo não era da direita, diz o médico aqui, Paulo Machado. Deu para entender, deputado? Eu acho que eu vou imaginar o que ele está falando, sim, né? Talvez, não sei se eu consiga entender bem a sua manifestação. A Globo sempre tem uma tendência, né, a defender os governos que há 500 anos mandaram no Brasil. E tanto é que defendeu a ditadura e pediu desculpas no ano passado por isso, né? Reconheceu que pediu desculpas. Quando eu cito o editorial do Globo é porque me surpreendeu. Porque não é da Globo fazer isso, né? O Globo veio na contramão da história. Veio na contramão da história. Agora, Paulo, com todo respeito, eu não falei que o Brasil não tem dificuldades. Eu falei que nós enfrentamos uma crise no mundo inteiro. Olha, eu falava esses dias com uma médica, inclusive, que eu consultei. Ela veio da Itália com um grupo de italianos, ficou um tempo lá. Ela disse, deputada, a gente saiu de lá dizendo que saudade do Brasil. Então, eu só quero dizer o seguinte, vamos parar de jogar no lixo tudo que a gente construiu a duras penas, por muita gente de todos os partidos, não vou falar que foi só do PT, não. Muita gente que lutou pela democracia, o velho e saudoso Ulisses Guimarães, o Brizola, né, que lutou muito, inclusive, contra esse poderio econômico. Então, a gente lutou muito para chegar onde chegamos. Não vamos jogar fora isso em nome do ódio, em nome de perder uma eleição. Nós somos muito maiores do que isso. É isso que eu tentei buscar e argumentar, e acho que o Paulo entendeu bem o que eu estou falando, com certeza. Deixar um abraço para o Paulo aí, que é um grande médico aqui de Chapecó também. Muito bem. José, deputada Carminati, com todo o respeito, eu gostaria que a senhora pudesse largar mão de querer defender o estrago que o PT está fazendo, José. Olha, José, essa fala para mim não diz nada. Me desculpe com todo respeito, mas você deveria pontuar quais são os estragos, né? Quem sabe a gente pudesse dialogar melhor, quem sabe a gente pudesse dizer o estrago que é ter uma universidade federal em Chapecó com medicina dos 40 alunos, 36 alunos de escola pública. Quem sabe o estrago é ter trazido um instituto federal aqui para Chapecó. Quem sabe o estrago é o acesso a 282. Quem sabe o estrago são as casas do Minha Casa Minha Vida. Quem sabe o estrago seja o que os agricultores estão tendo hoje de ter oportunidade no Pronaf, na habitação rural que nunca teve, no crédito, na garantia de não ter mais que vender a última vaca para poder ter atendimento em saúde. Quem sabe o estrago seja 6 creches construídas com dinheiro do governo federal em Chapecó. Quem sabe o estrago seja a UPA. Quem sabe o estrago seja os 2 restaurantes populares de Chapecó. Do que nós estamos falando de estrago? Podia falar aqui de Chapecó, como eu falei, mas eu podia falar de cada município e dizer que tem município pequeno nesse país que conheceu máquina nova agora, no governo do PT. Então, nós podemos falar aqui de tudo. Não jogue fora tudo que nós construímos. O Brasil tem dificuldade, sim. E tem dificuldade, José, porque nós temos mais de 500 anos de república. Escuta, 500 anos de república. E o PT só está governando há 13. Então, hoje se exige que a gente corrija erros de séculos que ninguém conseguiu corrigir. E está tudo na nossa mão. Então, tem problema? Tem. Gostaria que muita coisa fosse melhor e diferente. Mas eu não aceito que o PT é responsável pelos problemas sem reconhecer todas as conquistas que o povo brasileiro teve. Olides, deputada Carminati, a senhora fala em seus projetos. Quando um deputado eleito, ele tem por obrigação fazer projetos. E coloca Olides ainda aqui, ó. Por que o Brasil está falindo? Por que estão querendo caçar a Dilma? É a pergunta. Olides, eu acho que eu me manifestei sobre isso, né? A nossa presidenta, ela tem enfrentado muitas dificuldades, e eu acho que as dificuldades maiores são políticas, né? Porque está faltando ajuda. Se tudo que se gasta nos rádios, nas TVs, no Congresso, nas câmaras e no Senado, em termos de enfrentamento ao governo e de pautas bombas, como a que foi já várias vezes colocada no colo da presidenta, né? Inclusive aumentando as despesas do orçamento e garantindo 80% de reajuste para o judiciário, todas essas pautas que nunca se fez e agora se quer fazer para destruir a Dilma. Se tudo que se faz de ruim nós fizéssemos ao contrário de coisa positiva, eu não tenho dúvida que o Brasil estaria hoje, inclusive, numa condição melhor. Então, acho que a maior vontade que se tem de tirar a Dilma é o seguinte. Não aceitar que pela primeira vez na história do Brasil os de baixo são governo. 4 mandatos que os de baixo são governo. 500 anos o mesmo grupo mandou. Então, agora não se admite mais que outros grupos populares mandem. Então, para sangrar o governo da Dilma, nós temos que derrubar a Dilma para 2018 não admitir a possibilidade do Lula voltar. É isso que está em jogo. Porque todos sabem que se o Lula voltar como candidato, nós vamos continuar o crescimento desse país e melhorar cada vez mais a vida do povo brasileiro. É esse o grande enfrentamento que a nossa presidenta Dilma hoje sofre. Anderson. Deputada Carminati, a secretária Astri falou na rádio que o governo federal não manda dinheiro para o programa Mais Educação. O governo federal diminuiu R$30 por aluno nas escolas. Isso é correto e é verdade? Pergunta o Anderson. Anderson, para você não ser teleguiado ou sofrer qualquer indução na minha fala, eu sugiro que você pesquise quanto Chapecó recebia na educação, no Fundef, porque na época em que nós estávamos no governo, só havia financiamento por parte do governo federal para o ensino fundamental. A educação infantil não recebia, o ensino especial, a educação especial não recebia e a educação de jovens e adultos não recebia. Quando eu fui secretária, nós recebíamos da União em torno de 7 milhões ano. 7 milhões ano, tá? Eu quero só te dizer que no ano passado fechou em 65 milhões ano. E mais, se nós olharmos a matrícula, e também você pode pesquisar, né, pelo site do INEP, no MEC, né, que é ligado ao Ministério da Educação, você pode pesquisar o número de matrículas. Você vai verificar que Chapecó, na época do PT, tinha mais alunos no ensino fundamental do que hoje. E, portanto, recebia estrondosamente menos, né? De 7 milhões para 65, vamos jogar 8, 9 vezes menos. 8 a 9 vezes menos, com mais alunos do ensino fundamental. O que aconteceu em Chapecó foi que aumentou as matrículas de educação infantil. E a secretária também não é correta quando vem aqui e diz por que que aumentou. Por que que hoje aumentou a educação infantil em Chapecó? Porque tem pró-infância, que o governo federal libera recursos para a construção das creches, inclusive com os equipamentos. E também a ampliação do financiamento que era Fundef, Fundeb, aliás, Fundef, que é Fundo de Desenvolvimento da Educação Fundamental, passou para Fundeb, que é Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Ou seja, também o município recebe recursos para pagar os seus professores da educação infantil. Então, faça você a tua pesquisa, Anderson. Analise, pode procurar os sites. Se depois você quiser, eu te passo o endereço eletrônico, você pesquisa, você procura. E o Mais Educação, a secretária também deveria dizer que é um programa que foi criado no nosso governo, que antes também não existia, que se a gente quisesse colocar os alunos uma hora a mais na escola, tinha que ser todo com recurso próprio, né? Então, acho que a gente precisa ser muito verdadeiro quando a gente passa as informações para a população. O Antônio, deputada Carminati, o problema de nossa população é muito maior que um cartório, que um buraco na rua, ou aqueles que vocês vêm levantando. Hoje o nosso problema é insegurança quanto ao futuro do país. Como professora, deputada, qual nota a senhora daria para o governo Dilma agora nesse ano? Ela passaria ou seria reprovada por vossa senhoria? O Antônio está colocando. Antônio, poxa, agora tu me faz eu pensar, né? Que nota eu daria? Veja bem que para um aluno que tem 4 anos de estudo, você não reprova num ano, né? Se ele tem 4 anos, né? É como se fosse você reprovar ele nos primeiros 4 meses do primeiro ano, né? Você não reprova. Eu acho que a nossa presidenta, ela, como eu falei aqui, olha, eu já falei várias vezes, vou falar de novo. Eu não estou dizendo que não tem problema, que nós não temos dificuldades. O que eu estou dizendo é que nós temos na Constituição Brasileira, na Constituição da República, os mandatários são eleitos para mandatos de 4 anos. Aqui em Chapecó também tem muitos problemas e nem por isso eu peço a cabeça do prefeito. Ele tem o tempo até o final do ano que vem para melhorar a situação do lixo nos bairros, para garantir as creches abertas, para garantir que os servidores sejam valorizados, para garantir que tenha atendimento adequado em saúde, que não precise ninguém ficar ligando para a gente para pedir, remédio ou exame ou cirurgia. Ele tem até o final do ano que vem mostrar que essa cidade paga suas contas em dia para os fornecedores. É, enfim, você entendeu bem o que eu falei. Então, eu acho que um professor que reprova os alunos nos primeiros 4 meses do ano não é um bom professor. A Tânia, deputada Carminati, os professores terão uma grande perda se aprovado realmente o que o governo pretende. Fala aqui do Estado. Eu, como aposentada, simplesmente não vou ter nada de reajuste. Pelas minhas contas, o meu salário vai baixar se for incluída a regência de classe. Eles falam que vai melhorar a situação dos professores para os próximos 10 anos. Eu acredito que vai ser aprovado sim. A maioria dos deputados está do lado do governo quando não se omitem e se retiram do plenário. É muito lamentável a situação dos professores em Santa Catarina, a injustiça e maldade com o magistério. Obrigado pelo apoio, deputada Carminati. Tenho 37 anos de trabalho no magistério e acho que realmente não mereço nada que possa baixar o meu salário. A Tânia, queria aproveitar e emendar outra pergunta rapidinho aqui, que o nosso tempo está saindo, deputada Carminati. A Laura, uma pergunta que eu ia fazer no encerramento, viu? Mas a Laura faz por mim agora, pelo apresentador. Deputada, a senhora sabia que a oposição está com medo caso a senhora dispute a prefeitura em Chapecó? Eles já começaram a falar mal da deputada. A senhora não acha que está na hora de processar o PSDB do Aécio, que não se conforma com o resultado da eleição e passou o ano todo incomodando? Não ganhou nas urnas, agora quer tirar a presidente à tapa. Laura está colocando para a senhora, deputada Carminati. A Laura faz duas indagações na mesma pergunta, né? É, ela coloca duas e a Tânia faz aquela questão. E a Tânia do professor. Primeiro, Tânia, bem rapidamente, eu estou muito preocupada com o plano, eu falei aqui já anteriormente, os professores aposentados vão ter seus vencimentos congelados e a manobra da incorporação da regência é nada mais, nada menos que o governo dizer para a sociedade, quando for anunciado ano que vem um novo piso nacional salarial do magistério, é dizer que Santa Catarina já paga acima do piso, quando na verdade vai estar apenas incorporando a regência de classe. Então, primeiro, nosso apoio, nossa luta, e eu vou lutar até o último momento para a gente tentar reverter isso. Mas como você falou bem, tem deputados que vão no banheiro na hora, tem outros que viajam, tem outros que, né, enfim, acompanha, acho que tem que ter na mão, tem que acompanhar a atuação de cada deputado e cobrar também a sua coerência. porque nos momentos de discurso todos são a favor da educação. Com relação à Laura, primeiro o processo ao PSDB. O PT tem feito várias ações e tem ganhado na justiça, né, por calúnia, difamação. Inclusive o PT aqui de Brusque, de Santa Catarina, acaba de ganhar uma indenização por isso também. E nós vamos fazer isso. Eu mesma, quando recebo comentários de calúnia e difamação no meu Face, eu tenho feito print da tela e vou exigir a comprovação do que é falado. Com relação à Prefeitura de Chapecó, eu vou dizer aqui de público que é claro que para qualquer cidadão que tem amor a essa terra, seria um orgulho ser prefeito de Chapecó, né? Eu não consigo entender como é que nós temos um prefeito que vergonhosamente está há 2 anos batendo na porta do governador e pedindo um carguinho em Florianópolis. Uma vergonha isso para nós, né? Poxa, Chapecó, 200 mil habitantes, não é qualquer cidade, né? Qual é o cidadão chapecoense que não teria orgulho de ser prefeito dessa cidade e fazer tanta coisa linda que poderia orgulhar todos com respeito à diversidade, às diferentes opiniões, né? Isso com certeza nos orgulha, mas eu tenho manifestado que respeito a construção que o PT está fazendo, ouvindo a sociedade, as lideranças, os partidos, mas eu tenho uma coisa muito clara, viu, Pedro? Eu não quero ser candidata, e tenho certeza que o Pedro também não, para a gente promover o partido. Nós queremos para ganhar a eleição, porque está na hora de mudar os rumos de Chapecó e parar de perseguir quem pensa diferente, construir unidade e melhorar a vida do povo dos bairros, que está sendo muito difícil nesses últimos anos. Eu acho que para isso tem que ser prefeito, né? E vamos esperar que o PT faça a discussão e o melhor nome, e que a gente possa compor junto com o PCdoB, junto com o PDT, junto com o PMDB, com quem está afim de construir uma alternativa de mudança para Chapecó. É isso que eu defendo. Eu não defendo nome aqui, eu defendo projeto, porque seria uma irresponsabilidade minha defender nome. A Luciane quer, o Pedro quer. O Pedro vai ser... Não, nós temos que ter responsabilidade com a nossa cidade, com o nosso município, construir um projeto de mudança para Chapecó que valorize quem está afim de melhorar essa cidade e ter espaço para todo mundo. Acho que é esse o debate. Com relação aqui, desculpa, a Laura falava... Eu respondi do PSDB e falei de Chapecó. Ela, né? Respondeu. Acho que respondi tudo. Tudo. Acho que sim. Mas me deixa, como um bom entendedor político, me deixa entender que o seu nome não está descartado. A opinião talvez do 1% do apresentador aqui. Posso dizer que é 1%. Bom, o deputado Ismael esteve dias atrás aqui no Estúdio Condá com a jornalista Raquel Lang, e me parece que a senhora não gostou muito de algumas colocações dele. A senhora tem, deputada, infelizmente, devido ao horário adiantado, uns 2 minutos para fazer a colocação. Eu vou entregar aqui para você, Pedro, o documento. Eu gostaria que a Esther, que está aqui comigo, fizesse uma foto da entrega desse documento, tá? O ouvinte não está enxergando, mas esse documento que eu estou entregando para o Pedro, ele diz o seguinte... Sobre o Plano Estadual de Educação, em primeiro lugar, a tal falada ideologia de gênero não existe. Eu quero que me prove que existe. Em segundo lugar, quem mandou o Plano Estadual de Educação para a Assembleia foi o governo do Estado. Então, essa fala que o Ismael fez aqui, ele deveria cobrar do governador dele, não falar de deputado do PT, porque nós do PT não fizemos nenhuma emenda sobre esse tema. E por que eu não fiz nenhuma emenda? Porque simplesmente ideologia de gênero não existe. Então, eu estou aqui entregando o documento oficial. E quero aqui só dizer uma coisa, Pedro, que eu fiquei muito triste quando eu ouvi aqui na rádio que fala o seguinte: imagine você que tem filho na creche, né? Uma professora ficar estimulando bebezinhos, crianças pequenas, a se masturbar na creche. Olha, é só para quem não entende nada de educação falar um absurdo desse. Eu desafio qualquer um a trazer 5, 10, 15, 20, um professor que faz isso numa creche. Eu tenho meu filho de 3 anos numa creche municipal da prefeitura em Chapecó. Meus 3 filhos foram para a creche nos 3 anos de idade. É um desrespeito aos professores da educação infantil dizer que alguém pode imaginar que um professor faria isso com uma criança. Então eu acho que a gente tem que ter respeito, tem que parar de usar a Bíblia em nome da Bíblia para fazer esse tipo de afirmação. Eu sou mãe, eu sou professora, eu sou católica, minha mãe é evangélica. Eu jamais admitiria que um professor pegasse uma criança, um menino, e dissesse: você com 3 aninhos de idade pode ser piau menina. Isso não existe, isso não existe. É um absurdo, é só para quem não entende de educação, para quem nunca respeitou o trabalho que os nossos professores fazem. E eles recebem informação das universidades sérias, inclusive, e jamais fariam esse tipo de coisa. Então, quem tem que responder por isso não sou eu. Eu só quero esclarecer aqui Pedro, deixar muito claro, me colocar à disposição, porque a gente não pode vir para uma cidade e destruir o nome de uma liderança em nome de coisas que não existem, né? Eu fiquei muito triste com o que foi falado, porque lá na Assembleia a gente tem muito respeito, né? Inclusive, eu e o deputado temos trabalhado muito, trabalhamos muito no enfrentamento ao combate às drogas. Então, eu fiquei triste porque eu ouvi isso, não da boca dele, mas ele fez essa fala e depois foi perguntado se tinha algum deputado e foi falado o meu nome. Eu só quero dizer uma coisa, se alguém tem dúvidas sobre isso, que prove. Por favor, vamos parar de falar mentira e vamos respeitar as pessoas decentes desse país. Deputada Luciane Carminati, estouramos todos os horários possíveis e impossíveis. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu quero dizer, para quem eu não consegui responder adequadamente, se quiser entrar em contato conosco, né, nós nos colocamos à disposição. Não fujo de nenhum debate, não pode ter censura para quem é agente público, né? A gente tem que se predispor a responder. Espero e peço desculpa se eu ofendi alguém, não foi a intenção, mas a gente tem pouco tempo aqui para falar tanto e às vezes a gente tem que atropelar também o raciocínio, né, Pedro? Muitas vezes muitos ouvintes ficam para trás, mas infelizmente nós somos escravos do horário, né? Então eu deixo esse documento, se alguém te pedir, você pode entregar. Posso, o documento vou passar já também as com mãos base da oficial, jornalista Raquel, né? E me colocar sempre à disposição, desejar uma ótima semana a todos, muito obrigada aos ouvintes, a quem mandou pergunta também, obrigada a você, Pedro, a direção aqui da rádio, em nome do Alfredo Lang, e também o nosso sonoplasta aqui, que Neumar ajudou. Neumar Vieira. Obrigada, um grande abraço. Um abraço e fique com Deus. Obrigada. Muito bem. 10 horas e 24 minutos. Um grande abraço. Boa semana. O Estúdio Condá volta amanhã. Super Condá AM610. Conectada com o mundo. Acesse www.supercondá.com.br.